telefone, choro, me entende logo. Me mostra um quadro, um detalhe, um recado, um filme novo. Alguma praia de noite, algum segredo louco. Eu já conheço seus movimentos, eu vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Dois toques no iPhone, oh, delirio. Me entende logo num som que é quase pôr do sol. Além das cores, meu plug vem de buquê de flor. Além das doses pra dores, eu sei que a gente exagerou. Otimista, eu só vejo mesmo metade full. Calor e frio, metade norte, metade sul. Eu reconheço o valor de tu, apesar de tudo. Você mudou meu sotaque, me fez mudar o discurso. Os que tão pronto pra ataque escondem um poder de fogo. Os que criaram essa regra não vão perder esse jogo. Eles fizeram a panela, mas só eu tenho um molho. Eu já conheço seus movimentos, eu vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Você ignora o que foi e foca no que virou. Você vai conhecer seu brilho bem na escuridão. Você me olha e não vê nada sem colírio. Viver é hilário, mas é lindo como lírio. Teria que amor e paz viver no interior. Ficar inteiro para conhecer o exterior. O mundo te parece mal, mas é misterioso. Eu me camuflo no escuro, me misturo e vou. Choro, me entende logo. Me mostra um quadro, um detalhe, um recado, um filme novo. Alguma praia de noite, algum segredo no louco. Eu já conheço seus movimentos, eu vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Vou deixar rolar. Eu vou deixar. Se eu vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar. Eu vou deixar rolar.